Eu queria trazer uma mensagem de consolo, mas vai ser em outro momento, pensando no pessoal do esporte, que não conseguiu alcançar suas metas, não é? Mas a palavra também é desafiadora nesse sentido. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de Neemias. Livro do profeta Neemias. Nós vamos fazer uma leitura grande e eu gostaria de iniciar hoje uma despretensiosamente, né? Quando eu falo isso porque não está definido aqui quantas mensagens e quantas reflexões serão sobre o livro de Neemias, mas despretensiosamente uma série de reflexões sobre esse personagem bíblico e sobre esse livro que eu penso que pode acrescentar muito à nossa vida com Deus, à nossa reflexão pessoal, à nossa caminhada não só enquanto comunidade, mas também à nossa caminhada pessoal. E o livro de Neemias é um livro clássico, assim, de algumas lições, e é hoje um dos livros bem estudados para aqueles que desenvolvem liderança e falam sobre liderança, e tem preciosas lições no livro de Neemias. Eu também gostaria de tratar hoje sobre um pouco dessa temática sobre liderança, né? Mas não de maneira técnica, obviamente, que não é, mas trazendo um pouco isso para a nossa realidade enquanto comunidade, mas também desejando que você possa fazer essa aplicabilidade de maneira muito pessoal e muito própria diante daquilo que você puder redirecionar para a sua vida e para a sua caminhada também. Neemias, capítulo 1. Todos abriram? Vou pedir para que você possa acompanhar a leitura. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. E o 2 até o verso 10. É uma leitura rápida, mas Neemias, assim, é uma história muito gostosa. Talvez muitos já saibam a história, é o momento da gente poder se contextualizar, né, na história de Neemias. Diz assim a palavra: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu,

tem descoberto gradativamente que a Bíblia é uma fonte muito rica de exemplos de liderança e de tipos de liderança. Hoje é possível da gente ir para uma biblioteca que não seja cristã, fundamentalmente não tenha a obrigação de vender livros cristãos, que qualquer livraria, melhor dizendo, não tenha a obrigação de vender um livro dessa ordem ou daquela perspectiva, enfim, a livraria pode vender qualquer tipo de livro, mas você, ao entrar numa livraria que não seja uma livraria com uma finalidade evangélica, como é a Luz e Vida, por exemplo, que só vende a maioria dos seus títulos livros evangélicos, você vai encontrar nas prateleiras livros de autores que não são teólogos, que não têm nenhum compromisso com a fé cristã, mas que estão extraindo da Bíblia exemplos de liderança, fatos, momentos, períodos em que líderes se destacaram e pessoas que falam sobre o exemplo de liderança de Jesus, mas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Então, as editoras têm descoberto que a Bíblia é uma fonte que traz muitos exemplos de liderança. Você vai encontrar, dentre outros livros ou outros títulos, não só sobre Neemias, mas você vai encontrar sobre Elias. E aí, nesse viés de uma reflexão sobre liderança, numa perspectiva muito mais transcendente ou religiosa, você vai encontrar títulos do tipo O Monge, o Executivo. Você vai encontrar títulos Jesus, o Líder da Sensibilidade, o Exemplo de Liderança. Mas, efetivamente, não se torna uma perspectiva de tratar o assunto liderança com um foco bíblico. De fato, as editoras estão descobrindo que a igreja já domina há muito tempo, que é o conhecimento dessa literatura e desses exemplos de liderança. Quando a gente fala sobre liderança também, é importante a gente acabar com alguns mitos, não é? E eu me sinto muito contemplado nisso, e talvez isso possa ser esclarecido para você, que ser líder, ou se considerar líder, ou ter uma postura de liderança, não tem muito a ver com a sua ou com o seu tipo de personalidade. Erroneamente, nós acreditamos ser o líder aquela pessoa que é extremamente carismática, que é aquela pessoa que reúne em torno de si uma multidão. A gente acha que o líder é aquele que incendeia ou coloca fogo numa situação. Isso também faz parte. Mas seria errado a gente dizer que só aquele tipo de pessoa que tem uma personalidade assim é líder ou pode ser líder. A gente questiona se uma pessoa tímida ou que não tenha um carisma quanto uma outra pessoa possa exercer a liderança também. Liderança não tem nada a ver com um tipo de personalidade. De forma que o caladinho da sala, o caladinho entre nós, pode ser um líder tão eficiente quanto, ou até mais importante, até mais eficiente, do que aquele que é extremamente carismático numa situação específica. E aí, nessa reflexão, a gente pode falar de líderes que desenvolvem a sua liderança de forma mais continuada, mas existem líderes que são aqueles líderes chamados situacionais, em que momentos específicos emergem e tomam a frente. Ninguém esperava que ele pudesse assumir e dar condução, e é sobre ele que a liderança vai ser... Obrigado, Marquinhos. E é sobre ele que a liderança vai ser... posta, e as coisas serão conduzidas. Quando a gente vai para o livro de Neemias, é importante também a gente saber que Neemias está junto, né, a um rei da Pérsia. O contexto aqui é o contexto de saída ou término do cativeiro babilônico. Neemias, ou livro de Neemias, compreende o tempo de 430 a 400 a.C. Então, esse é o contexto que está sendo esboçado, desenvolvido, a história de Neemias. Neemias, segundo a tradição judaica, é considerado como um único livro junto ao livro de Esdras, e por uma questão didática eles foram separados, mas acredita-se que foi o próprio Esdras que escreveu Neemias, seguindo os registros e a memória do próprio Neemias. Então a tradição judaica nos diz que esse na realidade seria um único livro, Esdras, Neemias, com o mesmo contexto, com as mesmas, com os mesmos objetivos. E um dos objetivos que a gente vai ver em Neemias é que Neemias tem o propósito de voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, para retomar aquilo que antes foi o ambiente de vivência, de tranquilidade, o momento de uma relação com Deus plenamente estabelecida. Mas a realidade agora é que Jerusalém estava destruída e as coisas precisavam ser retomadas para que voltasse à normalidade daquela cidade, o lugar referencial da relação de Deus com o povo de Israel. Pensando na doxa e pensando nessa questão mais geral que nos envolve enquanto mundo, enquanto sociedade, eu olho para vocês e eu vejo uma comunidade de líderes. Como eu já falei, tenta desvencilhar líder dessa figura que vem aqui e canta, dessa figura que vem aqui e prega, dessa figura que faz qualquer outra coisa dentro da comunidade. É como eu não faço, eu não sou líder. Líder é muito mais uma predisposição para e colocar-se para dentro do ambiente, seja aqui ou lá fora. E olhando vocês como uma comunidade de líderes, é que eu gostaria de chamar a sua atenção para essa reflexão, a fim de que a gente possa disponibilizar nosso coração, nosso ouvido para algumas lições que precisamos ouvir ou enxergar no dia de hoje. Como eu falei, eu não quero ser exaustivo aqui, porque a ideia, mesmo que não seja eu, mas que em outros momentos, ao longo de alguns domingos, nesse mês, nós possamos pensar sobre o livro de Neemias e trazendo para a nossa vida em comunidade, a vida prática, algumas reflexões e aprendizados desse livro. Mas eu gostaria de propor um tema aqui nessa noite, que é Neemias torna-se líder num momento extremamente difícil, num momento crítico de uma nação. E o tema que eu gostaria de propor é liderança, né? Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, ou como você queira colocar. E liderar numa situação desfavorável, numa situação crítica ou sensível, é um grande desafio. Mas para liderar, ou exercer liderança num contexto sensível, crítico, uma coisa que não pode deixar de existir em líderes é o senso de pertencimento. Deixa eu reproduzir aqui para você. Algo que não pode faltar no exercício da sua dinâmica na comunidade é o senso de pertencimento. Quando eu olho para Neemias, eu fico impressionado com esse senso de pertencimento que Neemias tem do seu povo, da sua ambiência histórica, da sua responsabilidade com o seu espaço, não só geográfico, mas afetivo, emocional, histórico. Neemias é um cara que está extremamente comprometido com a sua identidade, com a sua história. E Neemias tem um senso de pertencimento muito profundo, que eu tentei aqui, de forma muito didática, enumerar algumas coisas para a gente pensar. E eu gostaria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ver alguns versos aqui, Neemias capítulo 1. Mas no capítulo 1, no verso 4 de Neemias, diz o texto que, tendo eu ouvido essas palavras, e aí ele ouviu as palavras das pessoas que estavam voltando do exílio e das informações dos que tinham ficado em Jerusalém, e que a coisa estava muito ruim lá em Jerusalém, e que estavam, que tudo estava derrubado, as portas estavam queimadas, ou seja, a imagem que Neemias tem é uma imagem de destruição. E quando Neemias ouve essas palavras, ouve essas informações, o texto diz que Neemias se senta e que ele vai chorar por alguns dias. Diz o texto, literalmente, que ele lamentou e chorou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. É impossível, ou quase que impossível, ou torna-se mais difícil, a gente querer ter uma ação relevante nos espaços e nos ambientes que nós estamos, se nós não nos sentimos parte daquilo ali. É difícil, ou será mais difícil, a gente exercer a nossa liderança ou fazer com que a nossa liderança seja eficiente, eficaz, abençoadora, renovadora, que traga segurança, que traga pastoreio, que traga esse senso de cuidado, se nós não nos sentirmos parte daquilo ali. Neemias chorou porque ele se sentia parte. Nos versos 2 e 3, nós podemos perceber que esse senso de pertencimento de Neemias não era simplesmente porque ele se via como parte do povo, mas porque Neemias, mesmo ali, enquanto sendo copeiro do rei, Neemias tinha um coração sensível. Não basta apenas a gente se sentir parte, mas o líder precisa ter um coração sensível. Sensível às questões que permeiam os espaços que nós estamos. Sensível às questões que são próprias daquele espaço, seja na comunidade, seja nas relações com as pessoas. E quando nós olhamos para a história de Neemias, Neemias chora não só pelo seu senso de comprometimento, mas ele tem um coração sensibilizado com a realidade do seu povo. E quando eu falo de sensibilidade, a nossa sociedade tem sofrido dias muito difíceis, e nós acabamos sofrendo porque nós estamos nesse movimento social. E uma das coisas que tem sido terrível para nós que vivemos esse tempo, que estamos envolvidos com comunidade, que estamos envolvidos com liderança, um sentimento que tem sido implantado nos nossos corações é apatia. A apatia é mais terrível do que a desesperança. Sabe o que é apatia? É tanto faz como tanto fez. É aquele sentimento que você diz assim: vamos à praia hoje, comer um monte de caranguejo, curtir, jogar bola, pô, tá massa o sol, vamos lá, vai ser muito legal. Isso é um convite feito a você. Aí você diz assim: Pode ser. Se programa, tá, você decide ir. Aí a pessoa diz assim, rapaz, não vai dar não, infelizmente. Tá, tá, beleza. Ou seja, tanto faz como tanto fez. E aí eu quero que você transfira esse conceito de apatia para outras realidades da tua vida, até da tua própria relação com Deus. A apatia está também na nossa relação com Deus. Tanto faz algumas coisas, ou tanto fez algumas coisas que nós podemos empreender ou resgatar na nossa relação com Deus. Tá bom, pode ser, se não for, tá beleza. A apatia é mais terrível que a desesperança, porque mesmo na desesperança, pode alguma coisa causar ou voltar a despertar a esperança no meu coração. Eu aí posso explodir num movimento diferente, numa dinâmica diferente, mas a apatia gera em mim uma letargia, uma inércia, porque se der, Deus, se não der, também a apatia é terrível. E nós temos vivido dias assim na nossa sociedade, pela dinâmica de vida que nós temos, pelo cansaço físico, mental que nós temos, e a apatia nos toma nos nossos relacionamentos, não só interpessoais, mas também nas relações em comunidade e com Deus. Quando eu falo que um líder... E você, enquanto liderança, precisa ser sensível, você precisa lutar contra a apatia no seu coração. Quando eu falo que você precisa ter um senso de pertencimento, você precisa começar a fazer uma radiografia do seu coração para começar a identificar alguns sentimentos que possivelmente possam estar arraigados, impedindo que você possa agir de maneira positivamente, de maneira positiva. Lute contra a apatia, deixe o seu coração sensibilizado. Deixe o seu coração de pedra ser confrontado, quebrantado, a fim de que você possa estar, ser sensível às questões que são próprias desse tempo, daquele momento. O texto diz, queridos, que no verso 4, Neemias estava triste, estava preocupado. Olha os sentimentos que o texto está nos trazendo. De um homem que está sensibilizado, de um homem que não só está se sentindo parte de uma história, mas ele se sente responsável em fazer alguma coisa. Ele estava triste, ele estava preocupado. E a sua sensibilidade não gera nele essa apatia. Tá tudo bem, eu recebi informações de que as coisas lá estão destruídas, tudo está queimado. Pô, beleza, eu estou aqui na casa do rei, eu sou copeiro, tenho como tudo do bom, tomo vinho da melhor qualidade, né? Pessoal, que se dane lá, né? Quem está voltando do exílio, que volte, que reconstrua a sua vida lá. Mas ao receber a informação de que as coisas em Jerusalém estavam derrubadas, Neemias chora, mas ele resolve agir. Ele não é tomado pela apatia, ele é incomodado pela situação que ele está tomando conhecimento. E ele chega para o rei percebe a sua tristeza e pergunta a ele, por que é que você está triste? O que é que está acontecendo com você? Porque eu nunca lhe vi assim, em outras palavras. Ele disse, olha, o rei parece que tinha uma sensibilidade bacana, isso só pode ser coisa do coração, coisa da alma, coisa do seu sentimento. O rei estava tendo essa percepção. E o texto diz que Neemias ficou atemorizado, se dizia ou não dizia, mas resolveu dizer. Como é, ó rei, que eu posso ficar alegre se a cidade que eu nasci, que eu cresci, que é a minha identidade, que eu construí toda a minha história, foi a cidade que eu desenvolvi o meu relacionamento, o meu conhecimento com Deus, é a cidade que estão lá enterrados os meus pais, os sepulcros dos meus pais estão lá. Como é que eu posso ficar alegre e feliz se tudo lá está acabado? Neemias poderia ficar na sua, mas a sua sensibilidade o leva a agir, a dispor-se aí para Jerusalém e botar a mão na massa para reconstruir a cidade, reconstruir os muros de Jerusalém. Em tempos de crise, nós não precisamos ou precisamos de um líder ou de pessoas com senso de pertencimento, que sejam sensíveis, que não sejam apáticos, que ajam, que são compelidos pela sensibilidade despertada no coração a agir. Mas em tempos de crise nós precisamos também buscar a Deus. E é isso que Neemias faz. Nos versos 5 a 9, Neemias, na sua vazão da sua sensibilidade e da sua comoção, ele transforma tudo isso em oração e ele ora a Deus, ele conversa com Deus, ele busca a Deus, ele reconhece o andar trôpego do seu próprio povo, os erros do seu próprio povo, os erros históricos. Ele pede perdão não somente por ele, mas pelos seus familiares, pela sua descendência, pelos seus antecedentes. Ele percebe que há um histórico aí, mas ele busca a Deus. Ele traz à tona que Deus é um Deus de aliança. Ele traz à tona que Deus fez promessas. Ele traz à tona o Deus, ele resgata tudo o que ele já sabia da sua relação com Deus. E ele diz assim na sua oração, retomando a promessa de Deus: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias não estava apenas preocupado em reconstruir a cidade, ele estava extremamente interessado com a sua participação ativa e efetiva de ser uma pessoa que iria contribuir para o restabelecimento também da comunhão do seu povo com Deus. O foco do livro de Neemias não é só a restauração da cidade ou a reconstrução da cidade ou dos muros da cidade de Jerusalém. Mas um dos objetivos do livro de Neemias, queridos, é mostrar que Deus, de maneira soberana, pode usar pessoas para reconstruir ou para que a ação dessas pessoas seja de forma redentora, de forma a reconstruir situações, relações com Deus, uma nova dinâmica com Deus. A ideia de Neemias, do livro de Neemias, é que Deus pode usar pessoas que se dispõem para que por ele, sejam usadas para abençoar outros. Neemias estava se dispondo para não só reconstruir a cidade, mas para ser usado nas mãos de Deus, para abençoar a sua cidade, para abençoar o seu povo. Olhando para Neemias, olhando para vocês, olhando para a nossa comunidade, eu penso que a mensagem de Neemias é extremamente pertinente. Quando nós pensamos e nos vemos como parte dessa dinâmica de sociedade que nós temos, onde as relações e os vínculos são muito efêmeros, parcos, superficiais, e que a gente entende, na maioria das vezes, a nossa relação com Deus como uma relação mercantilista, varejista, que a gente só se utiliza do produto final, daquilo que me serve, daquilo que eu tenho necessidade no momento, e eu busco a Deus, e aquilo me serve, alimenta minha alma naquele momento, e se aquilo está disponível ali, eu vou ali e busco e tenho satisfeito a minha necessidade. E a gente vai estabelecendo as nossas relações muito mais na busca daquilo que nos falta do que dentro dessa perspectiva do senso de pertencimento. Pertencer a uma comunidade, a uma comunidade que só tem 3 anos, é se comprometer com a história dessa comunidade. Mas eu não estou falando da doxa, mas eu estou falando das pessoas que Deus tem escolhido para ser bênção nesse lugar. Das pessoas que Deus tem reunido neste curto espaço de tempo para serem usadas por Deus de forma poderosa, soberana, a fim de serem bênção, não só dentro da comunidade, mas para esse local como um todo, para esse bairro, através daquilo que nós propomos, através daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós almejamos enquanto comunidade. Meu apelo e a minha intenção nessa noite, ao refletir sobre Neemias, é que a gente possa tentar se ver nessa linha histórica da nossa relação com Deus, de que Deus tem um propósito conosco aqui. De que Deus, de repente, você não está se sentindo contemplado porque você não frequenta, não faz parte dessa comunidade, mas eu quero dizer para você que Deus, mesmo para você que não faz parte aqui da comunidade, Deus quer usar a tua vida para que você seja bênção onde você está e aonde Ele te levará. O foco da ideia de Neemias é que quando a gente se dispõe para agir, quando a gente torna o nosso coração sensível àquilo que Deus quer fazer com a gente, quando a gente se coloca à disposição para Deus nos usar, Ele faz. Então, gostaria que a gente pudesse pensar sobre aquilo que Deus pode, quer e deseja fazer através da sua vida, nesse lugar, para as pessoas que você irá encontrar, para as pessoas que você irá se relacionar, para os lugares que Deus te levará. Deus tem uma expectativa de que novos Neemias surjam entre nós. Líderes surgem no meio da comunidade. Os líderes emergem da onde eles estão. Os líderes, os novos líderes, sairão daqui mesmo. Essa é a perspectiva desse primeiro capítulo de Neemias, quando a gente reflete aqui sobre esse senso de pertencimento que deve existir em cada um de nós. Vamos orar? Queria que você pudesse orar nesse momento aí. Deus de amor, nós queremos suplicar ao Senhor que para além, que para muito além daquilo que podemos refletir aqui, o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, estender, desdobrar fazer ruminar essas palavras no nosso coração, daquilo que nos compele hoje, as exigências, as demandas do nosso próprio lugar, da nossa própria perspectiva de comprometimento, de pertencimento, seja aqui na comunidade, seja em qualquer outro lugar em que o Senhor esteja nos usando. Ó Deus, sem misericórdia em nossa vida, a fim de que o nosso coração não seja tragado pela apatia, mas sensibiliza, ó Deus, o nosso coração, a fim de que o nosso sentimento esteja compatível com a demanda que nós temos, com aquilo que precisa da nossa intervenção. Nós falamos, nós suplicamos, nós pedimos que o Senhor haja, mas ao lermos Neemias, nos deparamos que o Senhor age através de nós. Isso faz a gente entender a mensagem de Neemias de uma outra forma, ou de maneira mais eficiente. Faz a gente ter como referência a sensibilidade, o senso de pertencimento, o comprometimento, assim como Neemias teve, com sua história, com seu povo. E desperta o nosso coração para que tenhamos uma ação próxima disto, mas uma ação que não é movida simplesmente pela nossa própria volição, mas pela disposição do Senhor, pelo movimento do Senhor no nosso coração e no nosso espírito. Nós te pedimos isto por amor de Jesus. E é no nome dele que nós te oramos. Amém.